Graça e paz, irmãos e irmãs, é com alegria que eu vou continuar partilhando com vocês uma porção da palavra do Senhor. Nesse dia que o Senhor nos deu, é o dia para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. A nossa alegria independe de circunstâncias, e hoje é um dia que eu peço aos irmãos para orarem pela pastora Margarete, porque ela não está se sentindo bem. Hoje ela voltaria para o texto de Jeremias, mas assim que estiver melhor, ela já volta para o texto de Jeremias, que precede o nosso retorno também ao texto do Apocalipse. Orem também pela nossa missionária Vivian. Quanto a mim, estou bem, de saúde, vai tudo bem. Por isso peço oração pela pastora Margarete e pela missionária Vívia. Façamos a leitura do capítulo 17 de Gênesis. A circuncisão, o sinal da aliança com Deus. E tenho como proposição andar na presença do Senhor e ser perfeito. Capítulo 17 diz assim: quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro, ou anda na minha presença e sê perfeito. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti, a ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás à minha aliança, e tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça, sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e reis. Abraão ajoelhou-se e encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão, seu filho, foram circuncidados, Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Juntamente com Abraão, foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Partamos então para a segunda parte, que é a nota de rodapé da BKJA. 13 anos haviam passado desde o nascimento de Ismael, que significa Deus ouve. O termo hebraico El Shaddai é rico em significados. Além do principal, Deus Todo-Poderoso, revelado especialmente aos patriarcas, Shaddai ocorre 48 vezes em toda a Bíblia, sendo que 31 vezes no livro de Jó. Deriva da expressão Shad, cuja significação é seio nesse sentido. Shaddai refere-se à provisão fraterna, especial, farta, substancial de Deus para seus filhos. Mas Shaddai ainda tem o sentido de juntar benefícios, indicando assim que Deus é o amigo e o ajudador dos pais e pastores. Shaddai também significa Deus das montanhas, ressaltando seu poder invencível, sua morada majestosa e simbólica na terra, como retrata o Salmo 121, no versículo 1 e 2. Deus deixa claro a Abrão que só cumpriria as suas promessas de acordo com a aliança, se ele procedesse com a obediência fiel que vem pela fé absoluta no Senhor. Podemos estudar Romanos 1, do versículo 4 ao versículo 6, em analogia ao texto de Gênesis 22. Então, nós vemos aqui a aliança que Deus faz com Abraão. Primeiro se chamava Abrão e depois passou a se chamar Abraão. Deixo com vocês algumas notas do Houve Luz, meu comentário sobre Gênesis. E repito, a proposição é andar na presença do Senhor e ser perfeito. Deus apareceu para Abrão e disse para que seu servo ande na sua presença e seja perfeito. Andasse na sua presença e fosse perfeito. A aliança é renovada outra vez, e enquanto Abrão se quebrantava, pondo o rosto em terra, o Senhor prometeu que seu filho seria pai de muitas nações. Um símbolo desta renovação na aliança foi a mudança de nome Abrão para Abraão. Abraão, que era da idade avançada, recebe mais uma vez a promessa de que será fecundo e pai de várias nações e de muitos reis. Abrão significou pai exaltado, provavelmente em referência a seu pai Terá. E Abraão significa pai de nações, em alusão à grande descendência que lhe foi prometida. Abraão é o pai de nações étnicas, como Israel, descendentes de seu filho Ismael, os edomitas e os filhos através de Quetura. Todavia, a principal descendência de Abraão, nós veremos ainda, são os filhos da fé, pessoas que, como ele, creem e seguem as orientações de Deus em suas vidas. É impressionante, irmãos, como em vários momentos da vida do patriarca, o Senhor renovou a aliança e reforçou o fato de que se trata de algo perpétuo. Preste atenção, algo perpétuo. Como é maravilhoso pensar que nem os obstáculos do tempo ou erros cometidos por Abraão no passado da sua vida fizeram com que a aliança fosse rompida. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para fazer tudo o que deseja em nossas vidas, bastando para ele que permaneçamos em sua presença e busquemos a cada dia o caminho da perfeição. O principal sinal desta aliança com Abraão é a circuncisão. A partir desse momento, todo macho deveria ser circuncidado como sinal da aliança. Todo macho de 8 dias, tanto escravo como nascido em casa, como estrangeiro comprado, tanto que for comprado da família como de lugar distante, né? Do estrangeiro, como qualquer criança da família. O sinal da aliança deveria estar na carne dos meninos, para que se lembrassem durante toda a sua vida da aliança com o Senhor. Irmãos e irmãs, esta é uma aliança perpétua, e qualquer desobediente que não for circuncidado, que não fosse circuncidado, seria eliminado do povo por quebra do compromisso, por quebra da aliança. A circuncisão passou a ser o rito de ingresso na comunidade dos filhos de Abraão. Deus também muda o nome de Sarai para Sara, porque foi abençoada e passou a ser então mãe de nações e mãe de reis. Abraão duvidou do fato por um instante, por ele e Sara não poderem mais ter filhos. Mas o Senhor disse que sua mulher ia conceber e que deveria colocar o nome desse filho que iria nascer um ano depois de Isaque. Isaque seria o filho da promessa. Isaque é o filho da promessa, onde Deus continuou a sua aliança. Quanto a Ismael, também foi contemplado, foi abençoado e também fecundo, pai de 12 príncipes e de uma grande nação. Os ismaelitas, eu repito para você, que está começando agora a compreender as coisas bíblicas, os ismaelitas dão origem às nações árabes. Porém, a continuidade da aliança do Senhor se deu através de Isaque e dos seus descendentes. A promessa foi no sentido de que a partir de um ano depois desta aparição de Deus, Sara desse à luz a Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu ao Senhor, circuncidando Ismael, bem como todos os homens da sua casa, naquele mesmo dia. E ele mesmo também fez a circuncisão em si próprio. Abraão foi circuncidado aos 99 anos e Ismael, seu filho, aos 13. Quanto a Sarai, agora, cujos nomes são variantes da palavra princesa, ficou grávida e concebeu seu filho Isaque um ano depois dessa aparição de Deus, assim como lhe foi prometido. Irmãos, esse é um texto maravilhoso da palavra do Senhor e fala do início de uma aliança que nos alcança até o dia de hoje, porque o Senhor permanece fiel. O Senhor é o nosso Deus, é o Shaddai Todo-Poderoso, para fazer tudo o que Ele deseja em nossas vidas, bastando para Ele que permaneçamos em sua presença e busquemos a cada dia o caminho da perfeição. No Novo Testamento, nós vamos ter claro a explicação de que o que vale realmente como aliança perpétua a partir de Jesus Cristo, os apóstolos vão nos explicar, particularmente o apóstolo Paulo, é a circuncisão do coração. Nós precisamos circuncidar o nosso coração para que permaneçamos fiéis à aliança com o Senhor. Aí, circuncidando o nosso coração, nós não veremos, como no prepúcio, nós não veremos na carne a aliança, mas nós teremos no espírito, no coração, nós teremos a marca da aliança. Essa aliança foi feita há milênios de anos atrás, e nós precisamos manter essa aliança com o Senhor. E para manter essa aliança com o Senhor e seguir os passos de Abraão, Abraão é o pai da fé e os seus descendentes verdadeiros. Jesus explicou que das pedras ele poderia suscitar filhos para Abraão. As pedras, ele é a pedra angular, ou seja, dele mesmo, ele é a pedra de fundação. A partir dele, ele suscita os novos filhos de Abraão. E nós também somos pedras espirituais do edifício espiritual chamado Reino do Senhor, do Santuário Eterno. Mas para mantermos essa aliança, é necessário que nós sejamos como Abraão no quesito fé. Assim como Abraão creu e isso lhe foi imputado ou considerado como justiça, assim também nós que cremos em Jesus e o aceitamos como Senhor das nossas vidas, como Salvador dos nossos pecados, os que puderem ser batizados, sejam batizados. Eu digo os que puderem, porque alguns aceitam ao Senhor, às vezes num leito de uma enfermidade, do qual dali já partem para o seio do Senhor, e não tem a possibilidade do batismo. Eu mesmo já evangelizei pessoas e a pessoa aceitou a Jesus na UTI. Me lembro agora e trago e mando um abraço ao Silvinho, lá de São José dos Campos, onde nós abordamos seu pai. Ele estava na UTI e concordou e aceitou a Jesus, mas não houve tempo para que ele saísse dali e fosse batizado. Mas ele creu. E isso com certeza lhe foi imputado por justiça. Aleluia! Nós agora temos que manter essa dupla postura. Primeiro, nós precisamos crer no Senhor Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como um sacrifício substitutivo, ou seja, ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. E também devemos andar na presença do Senhor. Eu diria que até são três elementos. Em primeiro lugar, a fé no Senhor Jesus, a aceitação como Senhor e Salvador, e todos os que puderem sejam batizados, com exceção desse caso que eu mencionei, ou algum outro caso de extrema exceção, porque todo aquele que crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. E se crer e for batizado, será salvo. Aleluia! Precisamos crer como Abraão creu, e isso nos será imputado por justiça. Agora nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, nós precisamos andar na presença do Senhor. Lembre que Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e caminhou na direção da promessa do Senhor. Nós também. Nós temos que deixar tudo que for para deixar para trás e andarmos na presença do Senhor em direção ao cumprimento da promessa do Senhor em nossas vidas. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. E nós podemos então caminhar, andar na presença do Senhor. Não podemos nos afastar da presença do Senhor. Nós temos o coração circuncidado desde o momento em que aceitamos a Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Desde o momento em que fomos batizados. Agora nos cabe andar na presença do Senhor, andar na sua presença e, em terceiro lugar, ser perfeito. O texto diz claramente: anda na minha presença e ser perfeito. Ora, Deus não nos proporia para que alcançássemos esse estado de perfeição, a menos que isso fosse possível. Deus não faria isso conosco. Mas se Ele nos convidou a andar na Sua presença e ser perfeito, é porque isso é possível. A perfeição em amor, quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, andando na Sua presença como a prioridade das nossas vidas, amando a nós mesmos, amando a nossa imagem, amando a nossa semelhança, que é Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Ele é o modelo, nós somos o reflexo desse modelo. Irmãos, nós temos que andar na presença do Senhor e refletir essa presença do Senhor. Ora, a presença do Senhor é uma presença perfeita. Que reflexo, então, nós teremos que ter? O reflexo da perfeição, onde nós alcançamos o amor a Deus em primeiro lugar, nos fazendo abrir mão de tudo que fica para trás e nos comprometendo com o reino do Senhor. Em segundo lugar, amando-nos a nós mesmos. Por quê? Porque nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de um Deus perfeito, entendendo que Deus te criou da maneira como criou, porque Ele tem um propósito com você, Ele tem uma promessa para você, Ele tem um caminho para você, Ele tem um chamado para você. Ame a Deus, ame a si mesmo. E quando nós amamos a Deus e nós amamos a nós mesmos, nós nos habilitamos, nós nos tornamos aptos para amar o próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós nos lançamos para a tarefa missionária de amar a todas as pessoas, aqueles que aceitam rapidamente o Evangelho e se convertem, nós nos alegramos, louvado seja o nome do Senhor, porque alguns já têm o coração fértil para receber a semeadura da palavra, mas outros têm um solo mais duro, que precisa ser trabalhado, que precisa ser arado, que precisa ser umedecido, e como nós amamos ao próximo, nós temos que amar aqueles que são difíceis também. Esta é parte da nossa tarefa missionária. Se alguém te faz o mal, nós vamos retribuir com o bem. Se alguém te engana, você retribui não enganando. Se alguém injuria você, se alguém blasfema contra você, se alguém fala mal de você, sabe como você retribui? Abençoando essas pessoas em oração. Anda na presença do Senhor. Crê no Senhor. Ande na presença do Senhor e seja perfeito, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a si mesmo como obra da criação de Deus, que manifesta a sua glória, e amando ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe e nesse dia nós possamos ter essas três palavras, e não só esse dia, nós guardemos esse sinal do aliançamento, esse sinal da circuncisão de coração, que é marcado por três pontos. Creia em Jesus. Ande na presença do Senhor Jesus através da pessoa do Espírito Santo que nos conduz a Jesus e Jesus nos conduz ao Pai. E seja perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe e que isso seja para sempre um memorial, e que nós nos lembremos para sempre desse dia. E se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão hoje e diga: eu quero fazer parte desse reino. E eu não abro mão, eu quero fazer parte desse reino. Eu quero crer em Jesus, eu quero andar na presença de Jesus, eu quero ser perfeito como Jesus. Será uma tarefa fácil? Não, será uma tarefa para a vida inteira. Todavia, é possível que nós caminhemos para a perfeição em amor, amando a Deus, nos amando e amando ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos motive a viver dessa maneira até o dia em que nós gozaremos dessa companhia do Senhor eternamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.